Meu nome é Eric Barbosa, cearense, nascido em Fortaleza, Ceará, Brasil, terra da luz, onde o sol nasce primeiro, na América Latina e no mundo. A minha experiência digamos assim, com múltiplas linguagens vem meio que da adolescência também, ou seja, meus pais já vinham de uma época de formação de bloco de carnaval, e aí isso foi dentro do processo de criação cultural, isso foi meio que criando várias convergências também, né? Meu convívio foi com música, a partir disso aí também, logo após, com bandas e com militância cultural na cidade, na época da adolescência também, muito fruto da vivência acadêmica dentro de faculdade e tal. Eu sou músico, compositor, ouço um grupo instrumental e que trabalha muito com a linguagem experimental chamado Fóssil, que é um grupo local que já fez muita coisa aqui, tanto na cidade como na esfera nacional também, e que dialoga com essas referências de intervenção, performance, criação artística, improvisação livre, é muito ideia de um conceito coletivo de criação artística, né? E aí, paralelamente a esse meu trajeto de percurso como artista, eu desenvolvo instalações, projetos de performance sonora, e na área da formação eu crio um projeto chamado Criação e Customização de Pedais e Efeitos Sonoros, né? Que é um projeto bem bacana, que a gente, através de sucata, né, oriunda de equipamentos eletrônicos, a gente ressignifica criando processadores de sinais como delay, reverb, amplificadores digitais, valvulados e por aí vai. E o bacana é que a gente conseguiu ter um acesso dentro desse projeto em muito espaço, desde presídio e desde escola também, né? Ou seja, até porque também o foco também da minha produção artística de formação, que anda aliado com a música e com o viés político também, trabalho com a formação entre jovens de 15 a 29 anos. Eu era do Conselho Nacional de Juventude também, trabalhando e militando por políticas públicas de juventude, que é uma afirmação também de garantias constitucionais, não deixa de ser. Aqui em Fortaleza acabei trabalhando também, passei 5 anos e meio morando em São Paulo, mas sempre mantendo laço com o estado do Ceará, né? Através de projetos que a gente fez, eu falei até aqui para vocês, do Fé no Tambor, que aqui é mapeamento audiovisual em terreiros de Umbanda e Candomblé, o Laboratório Oficina de Criação de Pedais, a gente trabalha com criação de pedais e efeitos analógicos em diversas instâncias também. A ideia da performance e instalação, que é o ser humano se reinventar na sua forma de escuta, que é isso que minhas instalações sonoras elas trabalham com isso. E isso acaba também caminhando com a ideia de gestão pública também, né? Ou seja, eu acabo também trabalhando como gestor, tive uma experiência dentro do Centro Cultural da Juventude, em São Paulo, na Vila Nova Cachoeirinha. É no Passo das Artes na USP, aqui também no Dragão do Mar, pelos Cucas, que trabalham com equipamento de juventude. Eu fiquei muito feliz agora de estar entrando na Casa de Cultura Digital, que é um ambiente múltiplo de linguagem que eu também estou inserido, não só como artista, também como cidadão, né? É um espaço acessível. E o que a gente vê também é uma mobilização de saber que para isso existir foi demanda da sociedade civil organizada, também da própria população e também com viés de gestão, né? Sim, eu queria te perguntar, então, se tu quiser introduzir um pouco o que é essa Casa da Cultura Digital e a relação desse espaço, a particularidade em relação a outros equipamentos da cidade. Mas a Casa de Cultura Digital está localizada posso dizer assim, como, não é nem, se eu falar cartão postal, estou sendo até muito turístico falando, mas eu vou falar de um local que é berço de uma resistência e da memória histórica do próprio Ceará, né? Se eu pegar a Praia de Iracema, colocar ela do contexto histórico, eu vou revoltar para a Revolta da Catraia, que é uma coisa que ninguém sabe, né? Ou seja, na época quando o Orson Welles fez o Quatro Homens e uma Jangada aqui na Praia de Iracema, né? Do É Tudo Verdade. E tá para você, isso tem até para você ver o filme Inacabado, ou seja, o que é que ele contou a trajetória de quatro pescadores, na época do governo Getúlio Vargas, que saíram da Praia de Iracema e foram de jangada até o Rio de Janeiro, conversar com Getúlio Vargas, reivindicando melhores condições para os pescadores. Orson Welles se encantou com isso e resolveu fazer um filme, utilizando os quatro pescadores como os atores. Nas filmagens, um dos pescadores morreu, que era o Manoel Jacaré. E se eu for falar para lá da Praia de Iracema, eu posso pegar o Manoel Jacaré, a Revolta da Catraia, o próprio Dragão do Mar, foi o primeiro estado que teve, aboliu realmente a escravidão, digamos, no sentido histórico também de resistência. E eu vejo a Casa da Cultura como, digamos assim, sinergicamente, de forma energética, está localizado no território de resistência popular e política também da cidade, né? Porque é muito doido, a relação que a gente é do litoral tem com o mar é muito doido, né? Ou seja, as águas do Atlântico são as mesmas que estão vindo lá da África, né? Ou seja, a onda que vem aqui é a mesma onda que vai bater lá. Então, se o sal chega até a mim, o céu vai chegar também aos meus irmãos da diáspora, né? Então, o que é que está localizado na casa, eu fico vendo como um ponto de resistência. E dentro da cultura digital, de convergência que a gente vive, ela está situada numa área muito massa. Primeiro, que é uma área, como eu falei, histórica. Segundo, que ela também está buscando um diálogo com o entorno, né? Ou seja, antes de existir a casa de cultura digital, tem a galera lá do Poço da Draga que está há 108 anos resistindo, né? Então, tem o Serviluz, tem Baixa Pau, no Japão, estou falando como território de comunidades periféricas também. E também tem o próprio centro da cidade, né? O centro, praia, isso é interligado, né? E como ela chegou de uma forma bem legal, até da própria gestão, que eu acho isso positivo, de implantar uma casa de cultura em cada regional, né? Isso é um desejo e a galera está trabalhando bastante para isso, né? Aqui Fortaleza é dividido em... É muito similar ao que acontece em São Paulo, acontece com as subprefeituras, né? Que acontece em São Paulo, aqui tem as regionais. Esse processo de mapear a cidade em locais e especificidades e particularidades, isso é legal pra caramba, porque você vê a potência de cada espaço, né? Uhum. Então a Casa de Cultura está localizada nesse sentido, no ponto de resistência, local histórico e também de fácil acesso, né? Uhum. De comunicação, de mobilidade também. E muita coisa, muito desdobramento dentro dessa nova política que o ser humano está exigindo como cidadão, ela está se convergindo muito da... de bem-estar, né? O acesso à internet, ou seja, isso é uma... Né? Essa internet até, pode até ser vago, mas o acesso aos meios de produção da comunicação, né? Uhum. Porque se eu falo a internet, é o smart, é o iPad, é o notebook, é os aplicativos, então isso já faz parte do nosso cotidiano, né? Uhum. Da nossa lógica de viver no mundo. Uhum. Sim, e... Me conte um pouquinho sobre as linhas de trabalho ou como vocês imaginam as atividades aqui. É, atualmente a casa está passando por uma ideia de um mapeamento também de atuação, né? A gente está fazendo um planejamento estratégico de ação, uhum, do que vai ser ofertado. A primeira ideia também que a gente também visualiza é a ideia da formação, certo? Formação, porque formação, ela não passa só apenas da ideia de curso, não. A formação também é da ideia de frequência, de você vivenciar o espaço, tipo, a formação ela é educacional, uhum, e formação cultural. Em que sentido formação educacional e cultural? É tipo, se eu tenho um espaço que eu tenho internet, acesso fácil, eu vou frequentar. Se tem um projeto de incubadora, eu vou frequentar. Se tem um processo de formação possível para uma prática profissional ou artística, eu vou frequentar. Isso em qualquer âmbito, desde um teatro até uma casa de música, também é um espaço que trabalha com múltiplas linguagens dentro da cultura digital, assim, né? Então a gente está começando a desenhar algo assim, de formação, de difusão, a ideia de cessão de espaço. É uma coisa que também a gente está começando a desenhar isso aqui dentro, porque isso aqui deve ser utilizado pela população. Ele precisa ser utilizado até para sua sobrevivência. Se, não, uhum, não, se tem uma empatia do poder público e da sociedade civil e estão trabalhando junto nessa ideia de popularização, uhum, da cultura digital específica, então ele deve ser ocupado. Uhum. Então a gente está pensando pela formação, alguns eixos temáticos, né? Formação, a difusão, a promoção, né? É, até porque também tem as incubadoras aqui dentro, então a gente está fazendo meio que uma definição de que acontece com as incubadoras, de meio que traçar uma orientação até mesmo de formação vocacional, ou então até mesmo de atuação no campo de trabalho. Será? É um viés artístico, é um viés artístico-cultural, um viés profissional, um viés corporativo, um viés comercial. Uhum. Então, a gente também está estudando isso até para também buscar um alinhamento de ideias, sabe? Uhum. É, ia te perguntar agora, então, se a intenção da Casa da Cultura Digital é abranger esses diferentes perfis. Ou seja, não seria apenas... Não apenas o game, uhum, performance... Uhum. É, o desenvolvimento de aplicativos, os programadores, então dentro do universo, estava aqui meio que ser um para-raio mesmo, um hub, um ponto de encontro, um para-raio também de coletar gente de formações de frente de trabalho que acontece dentro da cidade também. De conexão, né? De conexão, pessoas. E não só em âmbito local, né? Porque a própria rede é uma coisa muito pessoal, que é uma visão que eu tenho, assim. Os meios digitais, a rede, ela facilita a comunicação. A gente está vivendo agora outra convergência, que é vivenciar o que essa comunicação proporciona para a gente, que vocês estão fazendo. Então a gente pode ter se conhecido por fóruns, por meios de comunicação social, mas a necessidade do ser humano agora é de vivenciar essa comunicação. Experiência. Então, se é a lei que vem de Campinas, você que está em São Paulo, Brasília, então, ou que vem do Rio, gente que passa por Fortaleza que está aqui, gente que está na Alemanha que passa por aqui, então, é saber que também essa potência também de vivência é importante. Uhum. Né? E nesse sentido das vivências e das imersões, a gente conversou um pouquinho sobre a ideia de criar residências aqui, né? Uhum. E por que você acha que isso é interessante? Eu defendo... Na sua experiência, tu já me contou algumas que tu já fez. Eu assim, já tive experiência com residência artística também aqui no Brasil, né? E também algumas cidades da América Latina, assim, também muito como... dessa necessidade de compartilhar saberes, trocas e conhecer experiências e do que a galera está produzindo em outros lugares. Pronto, assim, na Argentina, que eu pude presenciar, assim, lá não existe financiamento público para a área cultural. Então, desde o show de grande porte, desde o festival independente, desde o seminário de literatura, todo tipo de recurso é iniciativa privada. Então, isso é muito forte. Ninguém está recorrendo a poder público. Então, a galera às vezes se assusta quando vem no Brasil. Poxa, o governo paga para vocês fazerem isso? Como é que é isso? Lá não existe. Não existe. Então, às vezes a gente está muito preocupado de rodar a Europa com o brasileiro e tem nossos irmãos aqui latinos que a gente tem nenhum tipo de vínculo e ligação. Né? O Brasil, continentalmente, ele é... A própria língua já força esse bloqueio. Né? A própria língua. O português, não... o inglês é priorizado dentro da grade curricular de ensino. Uhum. Nacional, né? Não é o espanhol. Então tem muita doidice assim. Então o que é que eu defendo muito? Que a residência é o ponto de convergência desses saberes, sabe? A galera está se comunicando, está se falando, todo mundo sabe o que está fazendo nas suas respectivas linguagens, mas a galera quer vivenciar essas experiências. Então, uhum. Aqui a Casa de Cultura é um potencial fortíssimo para a residência artística, pela estrutura que oferece, entendeu? Pelo suporte que oferece, pela localização geográfico que parece, e por esse diálogo que a gente está fazendo junto com a cidade, com a classe artística, com a classe institucional, com órgãos, com a sociedade civil e com entidades também populares. Isso é massa. Uhum. Então, a residência, né, esse ponto de convergência dessa imersão é necessário. Você está no espaço, vocês estão em Fortaleza, estão na Praia de Iracema, então vocês observam a relação que o cara tem com a cidade andando de bicicleta à noite, uhum. no calçadão com a família. Então isso influencia no cotidiano da galera. Total. Né? Eu queria que você me conte um pouquinho sobre as incubadoras, o que você já experimentou, se foi por meio de uma chamada aberta, como esse processo de incubação, como ele acontece e o que atividades se relacionam com a incubação. Assim, a casa ela é muito nova, né? No caso, ela foi inaugurada 10 de abril desse ano, então ela está em uma fase muito de adaptação e de buscar desde recursos, de linhas de trabalho e de ação também, tá? Uhum. Está bem avançado nesse sentido. A minha experiência com as incubadoras, que eu também integrei acabei chegando até a casa pela necessidade de conhecer, eu vim até a casa para apresentar um projeto que eu tenho criado, criação de pedais e efeitos sonoros, né? Então, a partir desse primeiro contato que eu tive com a casa, foi me apresentado às incubadoras e eu tive a oportunidade de conhecer que cada um desenvolve aqui dentro, né? Tem em média de 20 a 30 projetos de incubadora que trabalham com Arduino, com desenvolvimento de software, com programação, com gambiologia, com processo de arqueologia também. Então, a minha experiência foi com a incubadora foi a partir de conhecer, de publicizar e buscar uma vitrine para esse meu trabalho. Né? Esse grupo de mulheres que trabalham com Python também é uma incubadora? É um projeto também incubador, né? Uhum. E uma incubadora é necessariamente um projeto que vai desenvolver algum produto comercial ou é um tipo de iniciativa? As incubadoras têm um acompanhamento da CSTS, uhum. né? Na verdade, o projeto é da CSTS. É uma parceria entre o governo do estado e a prefeitura e a prefeitura entrou só uma cessão do espaço. Uhum. Mas a gerência desses projetos incubadores aqui é do governo do estado, é o projeto Corretores Digitais. Eles têm incubadoras em vários locais do estado e a Casa da Cultura é um deles. Entendi. E a CCTS é a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação também da cidade. Tá? Uhum. É uma secretaria também e que tem um acompanhamento também de um corpo docente, também da própria CCTS, né? Uhum. Então, o professor Agostinho Leite, que também isso. acompanha. Então, assim, a CCTS tem uma atribuições mais ou menos próximas da CCTS. Uhum. É o órgão de ciência e tecnologia do Grande estado. Uhum. E aí, assim, dentro das incubadoras, além de ter uma bolsa de ajuda de custo para cada incubador, né, tem esse acompanhamento também. Porém, o acompanhamento que, pelo menos da primeira cartografia que eu vejo, é muito voltado para o acompanhamento acadêmico. Às vezes, estão no trabalho, estão em fase de TCC, okay. Então, os que estão em desenvolvimento também, então... A gente também começou a visualizar dentro da incubadora, conversando entre si, que a gente precisa buscar uma atuação artística desses projetos. Por visibilidade, por acessibilidade e também por até mesmo por ideologia, eu Sim. acho, também a gente foi conversando entre si. E essas incubadoras, cada um dos projetos conversa um com outros, tem instâncias de encontro? Existe uma afinidade entre um e outro, ou seja, tem incubador que é feito, tem uma incubadora que tem seu próprio projeto, tem outros incubadores que é feito de forma coletiva, uhum. né? Ainda não existe uma operacionalização de encontros permanentes, que eu acho que isso vai potencializar bastante. Uhum. Se a gente botar 30 cabas dentro da mesma sala e pensando em desenvolvimento de uma ideia de uma amostra de trabalho, o negócio vai ser bem mais forte, sabe? Eu Sim. penso assim, que é o que a gente estava até conversando. Eu conversei com alguns que estão com uma incubadora, até via telefone também, porque tem essa ideia, né? Tem a galera com, as incubadoras, a galera tá uma ideia de construir, pelo menos tem uns que tem muito foco na ideia de TI, né? Então, o cara, não, cara, eu quero trabalhar com TI, eu quero montar uma empresa, então estou formando, sou estagiário, sou bolsista de outra empresa. Então, a ideia da própria incubadora é dar essa orientação, sendo que tem um viés mais acadêmico. Uma coisa que a gente quer até estreitar essa comunicação de uhum. não ser só acadêmico, ser social, ser artístico, ser estético e ter linguagem. Porque tu tá comendo junto, uhum. né? E é bem legal porque, assim, dentro das incubadoras você vê o potencial. A casa entra com cessão de espaço. Mas a casa, ela vai ter outros projetos que não vão passar apenas para as incubadoras. Como o artista, o Max, que trabalha com projeção e usar o espaço como grupo de estudo. Eu acho que os grupos de estudo se fortalecem muito, sabe? Uhum. Então, seja um projeto incubador, seja um encontro, do caso do Python, né? Uhum. Das programadoras femininas, né? Ou seja, um empoderamento digital, né? É tipo assim, empoderamento feminino digital também, que a galera trabalha com programação, então tem outra linguagem, tem uma ideia também social do trabalho dela bem forte, assim. Então tem muito projeto que está começando a buscar essa visibilidade, né? Não só em feiras, não só em fóruns também, mas deixar isso acessível da cidade. Até porque, como o Silvio aqui comentou, a própria casa também está inserida no projeto de gestão da Fortaleza Inteligente, né? Isso, então, assim, meio que desenhar isso. Mas é uma coisa que a gente conversou até no fórum. Para desenhar uma Fortaleza Inteligente, é preciso também ter o acesso fácil e gratuito desses meios digitais. Então, as praças devem ter uma parceria com isso. Com certeza, né? Claro. Praça é para ter Wi-Fi, as estações de metrô tem que ter Wi-Fi, os terminais de ônibus tem que ter Wi-Fi. Existe já Wi-Fi implantado em alguns pontos de Fortaleza. Já está funcionando. Está com problemas de estrutura por conta de roteador, de sinal. Mas esse é o caminho, né? Tem, a gente pode pegar assim, a priori eles fecharam com os espaços principais da cidade, Parceiro Público, SUI, Praça do Ferreira, entendeu? Sim, me conta também da equipe daqui, como está conformada, quantas Bem, pessoas... A equipe, como é que está? Essa casa, ela tem um mantenedor institucional, que é a City Nova, né? Que, além da Caixa Cultura Digital, acompanha os projetos também em esfera e âmbito local e regional, né? Atualmente a casa, ela conta com, vou pegar assim, bem da base de trabalho. A gente tem dois estagiários de TI, né, que estão utilizando aqui também como espaço. E a gente está conversando com eles também sobre não encarar o estágio apenas como uma obrigatoriedade de disciplina, mas encarar o estágio aqui dentro também com uma potência criativa e de estudo muito forte, né? Ou seja, que às vezes a gente continua no estágio, pô, meu estágio tal, tal. Então o cara está aqui dentro também vivenciando o setor que ele está estudando, né? Então, como é que está distribuído? Tem um assessor de planejamento, né? Tem um assessor técnico, que é o Cláudio também. Eu ocupo o lugar da gerência de coordenação da Casa de Cultura. Tem um Silvio na assessoria de comunicação. Então, a gente ainda está estruturando também esse quadro, né? Porque essas assessorias acabam fazendo a ideia de articulação, constituição, parceria. A gente está visualizando a ideia também de uma monitoria permanente, até para os espaços também. E E também nessa ideia de ter um quadro de formação rotativo, né? Então, desde o cara que dê aula nos espaços, ele possa também sempre estar passando aqui com novos projetos. Uhum. Aí foi pensada uma chamada pública para isso, né? Uhum. Ótimo. E para financiar essas atividades, como está sendo agora e como você imagina? Tu chegou a comentar um pouco de parceria. É, orçamento, a casa não tem nenhum real. Uhum. Assim, a gente não tem nenhum real. E é sempre legal, quando a gente assume uma gestão, a gente ser transparente com a linha de atuação dela, né? Uhum. Ou seja, eu não trabalho, volto a afirmar, em todos os lugares que eu trabalhei colaborando em gestão pública, eu não trabalho para a prefeitura, eu não trabalho para prefeito, eu não trabalho para gestão, eu trabalho para a cidade. E o que é que isso pode trabalhar e ser desenvolvido com a potência criativa dentro dela. Então a casa não é uma OS, não é uma organização social, ela não consegue captar recurso próprio, ela não consegue participar de edital, ela não consegue ter um financiamento. Por isso a necessidade de se transformar em OS para buscar esse financiamento. Atualmente o que mantém a casa é uma verba direta, específica, direta do próprio gabinete da prefeitura. Porém a prefeitura está vendo com bons olhos a ideia da casa, até porque quer montar uma casa em cada regional, né? Fortaleza é dividida em 6 regionais, né? Então se aqui é a regional 2, já tem uma casa de cultura em cada local, então dá para se criar um percurso de formação, dá para se criar um percurso de difusão, um percurso de programação e procurso de até de experiência também nesse espaço, né? Porém, diante dessas questões, os diversos gestores do Espaço Cultural de Fortaleza estão se comunicando. Pô, a gente tem uma parceira muito legal que é a Vila das Artes, né? Que é uma escola de audiovisual que já está há 8 anos também brigando para conseguir se manter. A gente tem a Porto Iracema, que é do Estado, que também trabalha com cultura digital. A gente tem que também tem os CUCAS, né? A rede CUCA, que já são 3 e já vão ser agora 6. Tem a Casa de Cultura Digital, tem os espaços independentes também. Então, é os gestores, também os gestores públicos, eles precisam se ver como parceiros, não como uma concorrência. Eu não estou aqui gerenciando uma casa de show. Eu não estou preocupado aqui se vai passar 1.000 pessoas aqui dentro. Que passe 1.000. Eu estou preocupado o que vai ser desenvolvido aqui dentro, o que é que isso vai potencializar dentro da cidade e de linha de pensamento, né? Então a gente é bem assim, o que a gente está buscando muito é a ideia de parcerias institucionais. Primeiro que com essa ideia de parceria institucional, a gente está entrando com uma seção de espaço muito forte. Assim, a estrutura que a Casa de Cultura Digital oferece dentro da cidade é a melhor estrutura para aplicação de projetos de residência no mundo. Vou até jogar aqui a pitica baladeira. Não só pelo acesso, pela comunicação, pelo fluxo de pessoas também que estão passando aqui dentro. Então, ontem tem um amigo meu que é programador, que é da Dinamarca, tal, morou em Copenhague e veio para Fortaleza sempre para praticar kite, né? Ele fala, quando eu venho para Fortaleza aqui, bicho, eu deixo meu celular lá. Então, assim, mas aí esse chamariz de ver que está desenvolvendo alguma linguagem dentro da cidade e que ele tem mais uma ligação turística, é muito doido, né? Sim, pode subir, Paulo Moreira. É Paulo Moreira. Ótimo. E a gente quer a potencializar essa de residência de espaço de formação também. Então a gente está buscando parcerias institucionais, utilizando a casa como sessão de espaço também, até para poder reverter isso. Eu acho que a partir das ações que a gente vai desenvolver aqui dentro, a gente vai conseguir uma linha de financiamento, né? Eu estou desenhando, conversa com algumas instituições, com alguns desenvolvedores também que trabalham com comércio, então pensar uma isenção fiscal, pensar isso, mas ó, colocar a casa com uma ideia de estrutura disso, né? Até porque a gente tem uma possibilidade aqui violenta, sabe? Eu acredito demais. Assim. Demais. Que tipo de produtos vocês imaginam que saem daqui? Cara, assim, dentro dessa cultura permanente que a gente vive, os apps é uma grande ferramenta de desenvolvimento hoje em dia, né? Então, a criação de aplicativos é uma coisa que está sendo muito bem feita aqui, principalmente com o cunho social, pelo que a gente observou, né? Desde o app direcionado a atendimento por saúde, apps desenvolvidos para deficientes visuais e de mobilidade física também, que necessitam de uma orientação nesse sentido. Tem o Wiki Crimes de monitoramento e vigilância Isso, assim, ele acaba sendo desenvolvido os aplicativos que têm um cunho social. Então eu vejo isso forte. Vejo forte também dentro da casa a ideia de performance. Primeiro porque a gente está num calçadão da praia que o fluxo familiar é intenso. E se a gente começa a exibir e publicizar e tornar isso fácil para as pessoas que estão passando por aqui, é uma linguagem de maior absorção, né? Ou seja, já no caso mais estranhamento, ninguém tocar dentro de um terminal de ônibus, tocar um violão ou um acordeão. Porque isso é vivência, cotidiano, está bem acessível para mim. Né? É, a ideia também do a gente pensou também de desenvolver uma ideia de uma mostra permanente de cultura digital, que trabalha desde a ideia de seminários e fóruns. A ideia da formação também passa por fórum, por encontros de mídia livre, por encontro de hacker ativismo, por ideia também de performance. Trazer essas linguagens para dentro da casa, vídeo instalação, vídeo performance, instalação sonora, performance sonora, performance digital. Então a gente está desenhando isso junto com a própria classe artística também, que contribui e colabora pra caramba com isso. Né? E tem um outro tipo de produto, acho que é esse processo todo que vocês estão começando a motivar nas pessoas, porque eu acho que tanto no processo de residências e desenvolvimento de projetos aqui, e esse processo ser contado e visibilizado é um tipo de produto bem importante para a casa. E é uma coisa que também que a gente estava conversando aqui numa reunião da incubadora, e a reunião da incubadora ela é muito sazonal, então o quórum de participação às vezes é alto, às vezes é mínimo. Isso é normal também pelas questões pessoais que cada um tem. Mas o que a gente estava falando é tipo, beleza, a gente trabalha com um projeto, aí a gente acaba desenvolvendo, a gente cria um grupo de estudo e pensa nesse sentido. E aí eu fico viajando, sabe? É, da preocupação também tornar isso acessível. Então a gente começa a falar da ideia do Creative Commons, então. Que é a ideia do Creative Commons, de pensar as licenças também com finalidades educacionais. Então, muitas das incubadoras não veem isso como uma... Não se familiarizam com isso, não, porque a gente começa a conversar sobre propriedade intelectual. Por exemplo, eu fui compartilhar minha experiência dentro do meu projeto. Falei, meu projeto, eu tenho uma placa que eu desenvolvi e eu fiz o registro da minha curva. Ou seja, a minha curva do meu delay específico é registrado em MPI, com frequência específica, com decibel específico. Ou seja, aquele efeito daquele delay é o meu delay característico, sendo que meu projeto ele é voltado dentro da licença de GNU do Creative Commons, que é para finalidade educacional e compartilhamento também de saber nesse sentido, de publicizar isso. Né? Então, é muito do que a galera quer também, né, desse cunho social que a gente ficou pensando. Eu falei, não, mas a placa é minha, eu quero desenvolver isso, então eu quero vender a tecnologia para a galera. Ou seja, tem dentro da cultura digital também tem essa ascensão financeira muito forte. Eu percebo isso muito num jovem de 17 anos de idade. Não, tipo assim, mesmo eu não vou ganhar uma grana, eu vou desenvolver, pá. Eu falei, pô, massa. Então, isso também pode correr lado a lado com o social. Total. É, eu acho que vocês podem também fortalecer esse outro... As duas coisas, né? Ter também um assessoramento assim, nessas duas visões. Assim, uma que é a mercadológica, que claro que está pegando e como você manifestou, é de um interesse assim, importante. Mas o outro lado também eu acho que é super importante para fortalecer também, para as pessoas também conhecerem um pouco. É muito doido. Vivenciarem também. Que assim, uma experiência que eu tive lá no Cuca do Jinguruçu, até com o Paulo, que foi meu parceiro lá também de coordenação de outra unidade, por exemplo, os cursos de cultura digital, aí beleza, tinha acesso à informática básica, então não era preenchido. Porque assim, ninguém tem computador em casa, ninguém tem tablet, ninguém tem iPad, então o acesso à internet que ele tem é via celular. Então ele não tem um 3G, ele tem aquele plano da TIM que ele paga 50 centavos para acessar o Facebook. Então, dentro de uma pesquisa que foi feita de maneira informal, por que você está fazendo curso de informática? Porque eu quero aprender a mexer no mouse. Porque eu quero aprender a usar um navegador. Ou então, não, porque eu quero aprender a acessar a internet, usar o Google. Eu quero aprender a baixar disco. Porque no celular não dá para fazer isso. Porém, eu me lembro que uma vez eu estava ouvindo uma música, estava ouvindo reggae e tal, chegou um menino chamado Bruno. Gente boa pra caramba, o Bruno. Ele tá ouvindo aqui, bicho, tô ouvindo reggae. Aí dentro da minha linguagem que eu interpreto da cultura, eu falei, cara, amanhã eu trago um pendrive com um monte de disco pra ti. Ele falou, cara, não tem Bluetooth no teu celular, não? Eu falei, tem não, cara, não tem Bluetooth não. Aí eu falei, aí eu, pode crer, então como é que a gente faz? Eu falei, tem cartão de memória aí? Eu, não, mas não tem não. Então, tipo assim, eu já me vi confrontado com o acesso que o cara tem, que é resistência também, uhum. O acesso à internet que ele tem, só que é no celular, comprado na feira por R$50, oriundo de outras frente de trabalho, ou manutenção, enfim. Total. Eu fiquei viajando sobre isso aí, então, enfim. Desapropriado. Então são vários, tá. Várias possibilidades. Eu falei, caralho, eu fiquei pensando, caralho, bicho, eu não tenho celular com Bluetooth. Caralho, eu não tenho cartão de memória que eu mando. Eu vou na minha linguagem burguesa, que eu tenho que ter um pendrive, eu tenho tudo. Exatamente. Aí só quando eu cheguei, eu falei, no outro dia, eu cheguei com o pendrive, aí foi foda. Pendrive do computador da biblioteca, do computador da biblioteca para o smartphone da atendente da biblioteca. Da atendente da biblioteca foi para o Bluetooth dele. Porque ele também não tinha e-mail. Tá entendendo? Então eu falei, então é muito doido se falar de cultura digital. E é uma coisa que eu estava conversando com meus atuais amigos da City Nova. Eu falei, internet de 100 mega nessa casa, bicho, ela tem que ser pro povo. Uhum. Não dá para estar 100 mega aqui dentro, não. Só. Entendeu? Por isso que a gente está batendo para caramba para tornar isso mais fácil, mais acessível. Porque eu sei que tem uma deficiência técnica também para a gente ter na cidade. Afinal, é muita demanda e é muita responsabilidade também dessa popularização desses meios, sabe? Total. Sim, e sobre a parte de socialização dos conhecimentos produzidos aqui, quer falar um pouquinho da comunicação da ideia, né? Tu comentou já que ainda não tem um site, mas que vocês pensam em construir, e sobre esses processos todos que vão acontecer e já estão acontecendo aqui, como eles são comunicados, né, também. É, assim, atualmente a comunicação ela está ainda num viés institucional, né? E é uma resistência institucional também de tentar, isso acontece muito dentro do âmbito de gestão, né, no local. Existe uma dificuldade, uma resistência de tornar portais criados. Eu acho que criar um site, galera, é uma coisa tão fácil hoje em dia, sempre foi, sempre vai ser, né? E ainda mais com a ideia de rede, que tudo está interligado, a gente está pensando de criar um portal da casa mesmo. Até porque não só mostrar virtualmente o que é produzido dentro da casa, o que é produzido dentro da casa, eu digo, não só com as incubadoras, o que é produzido dentro da casa é com a seção de espaço que tem que ter, o que é produzido com a linha de pensamento de o que é que a galera está acontecendo também, porque às vezes eu vejo os eventos que também são produzidos pelos próprios frequentadores e pelos próprios usuários da casa, são eventos que, galera, é uma galera muito, muito, muito afim de fazer as coisas, sabe? Eu falei, galera, eu quero um projetor, não tem, me dê uma tomada, é assim. Eu me identifico muito com essa guerrilha da galera, saca? De, irmão, tem um espaço, tem internet, tem. Se não tem, a galera faz no meio da praça, faz no shopping. Então a galera já faz uma itinerância muito doida para poder tornar suas coisas visíveis, né? Então a gente está com uma ideia de montar um portal, é uma ideia que a gente está desenhando, um portal da casa para potencializar as atividades da casa. E principalmente, se a ideia da casa ser uma rede, a rede vai ter que ter um portal próprio. Não só para poder tornar isso conhecido pela população, e também para tornar isso institucionalmente conhecido, fortalecendo entre a classe artística, entre os formadores de opinião, entre a própria mídia também, de certa forma. Né? Com certeza. E último ponto sobre as políticas públicas. Que necessidades você enxerga para esse tipo de experiências agora? Pensando para além da política pública local e regional, assim, também pensando no Brasil todo. Assim. Assim, quando fala de política pública, dá calafrio, né? Sim. Já dá um calafrio grande. Porque a política pública ela é uma conquista recente, no meu entendimento. Assim, e digo recente no sentido que isso está mais palatável na boca da galera falar isso. Então. Ela está se apropriando melhor desse termo, sabe? Porque está conhecendo melhor, está buscando conhecer também. Eu acredito muito que é o seguinte, eu tenho uma visão sobre espaços públicos e o que, que isso pode potencializar, sabe? Isso é uma urgência e uma defesa que eu penso, né? Isso passa pelo social, de eu pegar uma bicicleta e até uma praça para passear com meus amigos, e lá eu posso usar uma música, ouvir uma música, posso ler um e-mail, não, saber que isso também pode ser acessível de forma expandida, né? Então, dentro do principal, até mesmo de rede, de cultura digital, a gente está passando por uma ideia de pertença, essencialmente pertença, de apropriação de coisas que sempre nos foi não legitimado, sabe? Tipo, eu andar na rua hoje às 11 da manhã ou 11 da noite, é saber que eu vou andar de uma forma segura, né? É massa, porque a cultura que a gente tem muito de medo é, a gente não sai com o seu celular. O celular é uma ferramenta de comunicação e também de acessar os meios de produção cultural, de qualquer um que seja, né? Eu fico pensando assim, o que é que a gente visualiza como política pública, né? Primeiro, bicho, é o acesso aos bens culturais, aos bens públicos, né? É se apropriar daquilo ali realmente de forma legítima, né? Desde uma praça, desde uma escola pública, né? E isso é muito mais, às vezes é meio utópico o que eu estou falando, porque a gente pensa muito, a gente trabalha para essa mudança muito pelo convencimento, é tentar convencer. Ei, cara, vamos usar uma praça. Ei, gestores, vamos botar a galera com essas câmeras aqui, vamos. Né? Porque o cara, mesmo você está no primeiro curso, o cara que nunca pegou uma câmera digital está aqui, bicho, uma câmera para tu usar. Então isso aqui já dá uma responsabilidade, uma força muito grande. Uhum. Né? O cara fala, porra, bicho, lá tem a prática mesmo. O que é engraçado é que a gente tem uma formação da década de 90 assim. Não, mas lá é prático mesmo o curso. Então, assim, é um grande acontecimento é você usar a prática. E hoje a prática está andando muito de lado, né? Ela anda muito lado a lado. Né? Porque a gente já vive um processo de autonomia natural. Então, se eu quiser operacionalizar uma câmera dessa, eu vou no YouTube. Eu baixo um tutorial, eu não lembro mais nenhuma nova instrução. Uhum. Né? Eu troco com um amigo, eu vou nos fóruns. Então a forma de buscar conhecimento também, ele é muito desterritorializado, sabe? Uhum. E aí eu volto a afirmar dentro dessa política pública que eu estava te falando, porque eu estava falando lá atrás um pouquinho sobre a convergência que a gente está vivendo. Que a gente quer experienciar fisicamente, na pele, o que a gente consegue ter isso com comunicação. Beleza, eu sei o que o Paulo faz lá em Fortaleza, eu sei o que a Lei faz lá em Campinas, mas a gente precisa ver isso, a gente precisa sentir isso agora. Né? Eu estou aqui mapeando a conversa e já mandando para a galera do Laboratório de Cidade Sensitiva. Tá, ontem a gente... continuidade desse processo deve ser fundamental. E ontem a gente conversou lá no fórum sobre, poxa, cara, quanto tempo que eu não vou num fórum que eu vejo um live stream, cara? Eu falei, caramba, bicho, quanto tempo que eu fico... Eu falei, vamos fazer uma transmissão. Uhum. Ontem tinha 20, ontem tinha 30, ontem tinha 12, tinha uma rotatividade. Aí, nós estamos sendo ouvidos. Com certeza. Né? Mas isso aqui, dentro do mecanismo digital, uhum, a posteridade ela já existe. Uhum. Né? Uhum. E já termino com isso. O vínculo com o Fórum de Cultura Digital e com outros atores daqui, se quiser contar um pouquinho. Cara, o fórum, assim, a ideia do fórum é um espaço legitimado para a gente poder ter que reforçar essa ideia de política pública também, né? E política pública não tem nada a ver com instituição, tem a ver com tudo que eu estou falando, com cidade, com cidadania, com bem-estar, tal, tal. O fórum está bem muito bem articulado porque, está começando a criar um lance porque é uma galera que está afim de fazer as coisas, né? Uma galera que conhece o mecanismo também de acesso, sabe? E uma galera que conhece o mecanismo de acesso a esses bens culturais e está a fim de compartilhar esse mecanismo de acesso. Né? No momento da reunião do fórum, então a gente vai para o fórum e fala, galera, lá tem seção de espaço, lá está para usar. Não quero somente que o artista, eu performe, eu utilize, mas eu também quero que o cara que está começando a trabalhar com curso de eletrônica para manutenção de joystick aqui no Poço da Draga, também utilize aqui como um laboratório. Pô, tem uma sala de internet, uma sala de encontro, um hub, um coworking. A ideia do coworking que está sendo desenvolvido é pegar essa casa aqui, essa aqui vai ser uma pizzaria, é a outra. É fundamental, porque a gente tem muitos estacionamentos, quase. É isso. E vai transformar aquilo ali no coworking, num hub de criação. Sim, porque da última vez que eu estive aqui, há um mês e pouco, eu fiquei muito instigada, muito curiosa com esse espaço. Não, ainda estava em movimento. E outro dia viemos aqui a porta, né? Uhum. Mas estava fechado. Então é muito estratégico a sua presença aqui, é fundamental, não só estratégico, como potente, no sentido de fazer fluir e que essa ocupação, essa a fluição, né? Fluir pessoas transitando aqui E aí, ali dentro do fórum, a gente conversando, eu tenho um pensador, eu tenho um artista, eu tenho um performer, eu tenho um ator, eu tenho um gestor. Dentro do fórum, tem muita gente que pensa junto. Tem gente do conselho, tem, enfim... Tem muito potente. As diversas instâncias, desde a sociedade civil, desde a entidade, classe, tá presente. Então, eu falei, cara... Essa galera aqui é uma. Tem que ter voz, tem que ter voz e tem que ser utilizado nesse sentido também. Aí eu muito pensando nessa ideia do cessão de espaço, quão importante. Até oferecer também subsídio financeiro para isso. Quando a gente pensou de residência, é isso mesmo, né? Uma abrir uma residência regional, uma abrir uma residência local, uma territorial, uma residência internacional, né? Então é pensar nisso também porque, então é, a gente está com. É tipo, tem uma galera da. Como é que é? É trans... Artist. É uma agência que trabalha com tradução simultânea. Ah, tá. Que a gente conversou também, querendo fazer um curso de tradução simultânea. Uhum. Né? Já tem esse com todos os fones. E aí querem trabalhar com isso, porque eles ganharam uma licitação específica da prefeitura ou do estado para poder fazer das conferências internacionais. Eles fazem a disciplina de tradução simultânea. Então eles estão começando a pagar os estagiários dos cursos de inglês da prefeitura, tá, para poder ser os primeiros, os monitores para entregar o fone para a galera que está chegando. E também isso é uma operacionalização de conhecimento muito forte, cara. Saber que tem mercado para isso. Né? E aí a gente ficou meio que desenhando isso como, galera, isso aqui tem que ser ocupado pela classe artística, parceria institucional. Então eu estava até pensando na ideia de criar. Não é nem criar cota, mas meio que fazer um mapeamento disso também, sabe? Ali, sei lá, de quinta a sábado tem um projeto de residência X, porque o cara está hospedado aqui no Café Bem-Bem, e ele almoça lá no Mambembe. Total. E toma um jantar aqui no Brasão, e tem toda uma rede que está nesse sentido. Já está pré-estabelecido. E Fortaleza, bicho, com esse lance desde a Copa das Confederações, que foi em 2013, ela começou a desenhar para a ideia dos hostels. Uhum. Com a Copa do Mundo, teve um boom de hostel aqui em Fortaleza. Hostel massa. Massa. Tem um buzzer que acontece com show, discotecagem. Aí eu fui na sexta-feira. Pronto, lá é hostel. Lá tem uma galera com mochileiro chegando, cerveja. Sim. Europeia, de todo tipo, mas barato. Tem um aqui na Rua da Secret Fall, que é um bem legal, que é de um alemão, que também é programador, né? Que trabalha com programador de Fortaleza. E tem um hostel. Sim, ocupe. Mas falta uma assessoria, assim, de gestão ali. Uhum. A gente ficou até olha, vamos sentar uma hora, a gente contribui com o processo aqui que a gente percebe que a casa está se fazendo. E nessa agora, convergência que a gente fica vendo convergência, bicho, assim, convergência no sentido de imersão, vivenciar as experiências que a gente já tem em rede, a gente quer vivenciar isso. Então a residência ela já sinaliza, galera, residência. Quer vivenciar processo de imersão? Residência, bicho, não tem pra onde correr. Residência. Então, e essa tua, abertura, né? Essa tua perspectiva é, enfim, fundamental, porque senão a gente cria a ideia de que, o nosso futuro. É uma das coisas que eu tava. Quando tu falou da. Residência. Uma coisa que eu acho que a gente vai ter que ter uma linha, e eu conversei até com a turma assistindo sobre isso aí. É tipo, uma linha pedagógica da casa. A gente vai ter que construir construir uma carta de princípio, um plano nesse sentido, assim. Um plano político pedagógico, tem que ser pensado nesse sentido até para alinhar o que está se discutindo em âmbito mundial, alinhar o que está se discutindo em âmbito nacional e de política pública, e alinhar o que é que vai se resvalar no bem-estar e no político. No âmbito da educação, por exemplo, isso é um processo educativo. E aí a gente também já quebra as barreiras de educação não tem a ver com. Vai de fato quebrando barreiras interinstitucionais. MEC, link, política, não, a gente está falando complexidade. Lá no fórum a gente conversando sobre a formação tal, já pro plano setorial, eu falei, meu irmão, caralho, tá o Ítalo Adler aqui, telepresença, tá o Davi da Paz Performance. Paulo fotógrafo, que pôde vir, fotografia, trabalha já tem uma ideia, super também, equipe. Narrativo, trabalha com já com esquema do. Aqui tem os esquemas de transmídia. Aí tem o Vitor, ativismo. Então, eu falei, bem, não. Se a gente, a primeira coisa que eu pensei, vamos criar um percurso formativo dentro da agricultura digital, né? Uhum. Sei lá, um curso técnico, um curso livre. Tipo assim, se bem que dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia a gente tem linha de princípio, mas, gente, é muito doido. Às vezes a gente está conversando com a ET. A linha de atuação dos gestores das secretarias dessa área é uma área muito voltada mercadológica, comércio. Sim, e infraestrutura. Infraestrutura, tipo assim, não é um. Rede, telefone. Assim, é o convencimento da gente, então, assim, é o artista jogando a ideia, porque é engraçado. Eu fiz um Peer Data com. A gente montou o Hack Lab em São Paulo. Né? O Hack Lab foi nada mais que sessão de espaço dentro do Sesc. Você teve algum contato com a galera do Labier, do Laboratório Experimental de Jornal? Já demais. Tipo assim, eu vivenciava muito lá com o Juliano, o Obsi. O Juliano foi para a Alemanha fazer doutorado, mas ficava vindo voltando. E com o Radamés. O Radamés Ah, né? Sim. Eu estou no projeto com ele. Com o Radamés? Não, com a Jornal. Uhum. Com o Jornal, o Hercules Maio. E o Radamés está nosso, eu falei, cara, ele está dando aula de. Ele é físico, né? Eu falei, cara, ó, tô assumindo a caixa para o editar, a gente precisa conversar. Ele, cara, eu tenho. Aí você vê que a. Agora vai vir a utopia. A bola da vez agora das gestões somos nós. Sim. A galera que está, ó, tô querendo botar isso aqui para ser usado. Vamos mudar esse sentido. Eu falando com o Radamés, eu falei, ó, tô com o da USP, eu consigo passagem institucional. Rola de eu ficar na tua casa? Eu falei, na hora. Faz um curso de Arduino aqui pra galera durante 3 dias, tu paga com hospedagem, né? Nossa, é de troca. É tipo assim, a galera tá muito na ideia de troca também, mas. Sim. É troca. Eu falei, ei galera, eu tô aqui também, viu? É tipo, também pra mostrar onde é que tá. Foi o mesmo lance quando a gente foi lá pro Porto Musical. Uma galera do Cuca acabou indo lá também. A gente foi lá pro Porto Digital. É o impacto da cultura digital local lá é muito forte. A aula de robótica entrou na grade curricular do ensino fundamental. Então, o menino está estudando robótica, estudando matemática com o mesmo afinco para não ser reprovado. Pensando bem aristocraticamente a educação, reprovado. Uhum, e, pelo contrário, ele está aprendendo muito mais do que estudando robótica. Né? E aí, aqui, dentro dessa perspectiva que eu vejo também, é tipo, bicho, é tentar tornar essa frente de visão acessível, sabe? Não só dentro de gestão e tipo assim, também dentro da classe artística. Mas primeiro eu quero fortalecer a classe artística. É a sociedade civil, que tem muito mais força. Uhum. Eu sempre que eu fiquei viajando ontem lá na reunião, eu falei, pô, bicho, aqui tem uma mão de obra. Sim, nossa. Tão forte. Incrível, a gente ficou muito impressionada. A gente não conseguia dormir. É, e ficamos conversando também muitas pessoas que não têm. Que têm apenas o segundo grau como formação, né? Sim. Que tem um grau de especialização e de conhecimento assim, muito, muito, muito rico e muito avançado. Sim, total. Sim, total. É engraçado, você falou da Unicamp lá de Campinas. Quando eu fiz lá da instalação, o Manes, José Augusto Manes lá da Unicamp, do ICA, que aí ele, pô, o cara que tá dentro de escuta sonora, psicoacústica, ele é uma referência nacional, ele constrói painéis, difusores para sala de cinema e de concerto. Sim, o maiorismo também. Né? Aí tem a Janete Mauli, que é da UEL, da Universidade de Chave Londrina, e que ela tem um espaço também lá em Londrina, voltado para a arquitetura digital. Sim. E aí, eu fui dar uma aula lá pelo ICA, pelo convite do Mães, que ele criou um percurso de percurso sonoro e acústica sonora. Cara, o grupo de estudo do ICA, da Unicamp, 70% é de sociedade, comunidade. E é uma galera que tem uma galera que está afim de voltar para estudar de novo, porque se sente um bloqueio institucional. Você tem um ensino médio, mas você é pra caralho, mas eu não tenho uma formação superior. E é uma galera também que não está afim de voltar para academia mais, não. Eu falei, bicho, vou voltar para academia de novo para quê? A gente está. Né? Eu falei, não, eu falei, porque não tá mais alinhado. Dentro da música, Na música, assim, é o buraco mais baixo que eu vou defender de onde eu vim também, de onde eu permaneço nela. É CAD? Isso não passa dentro da academia, não. É CAD, direito autoral, home studio. Cara, eu posso ter um home studio. Eu vou ter uma disciplina para usar o Cubase. Pronto, sabe que Forge, que todo mundo conhece, é um software de gravação que qualquer um grava. Não, a disciplina do software de gravação, como é que eu gravo um disco na minha casa? Não tem isso. É, porque a academia está. Então, a grade curricular também, ela tem que mudar. E aí tem a necessidade da gente continuar estudando, um mestrado, uma pós, um doutorado, um pós-doutorado. Uhum. E eu vejo um Master Arts na Europa de 1 ano, 8 meses que você faz e você tem uma linha de pensamento e afinidade muito forte, né? Uhum. Aí é aí que o buraco é mais embaixo, né? E uma coisa que a gente estava conversando, Paulo, que isso foi legal, a gente recebeu aqui o êxito do secretário, um representante da Secretaria Municipal de Educação. Uma das coisas que a gente colocou ontem no fórum é do fórum ser itinerante. É, isso já vem sendo discutido algum dia. Que a gente falou assim, eu falei, galera, a próxima quinta-feira vai ser aqui na Casa de Cultura, mas ó, na outra quinta, independente da gente entregar o plano setorial, vamos fazer lá no IFCE. Vamos fazer no CUCA, vamos fazer no, na Unifor. Assim, galera, ó, capilarizar. Capilarizar a coisa. Porque falei, ó, galera, nós existimos em rede e existimos também em instituição. Porque... É verdade. E o que eu falo assim, eu falo até, ó, não é porque eu tô no, na casa agora e que lá vai estar sempre aberto para isso. Eu defendo que saia sempre para outros lugares. Uhum. Né? E uma praça, bicho. Uma praça. Ó, o negócio estava na Praça do Ferreira, uhum, né? Na Praça dos Leões, na Praça de. Nossa, muito bom. Porque. Esse nomandismo, inclusive, a gente vive numa era de uma cultura de tecnologia nomads, uhum, de mobilidade. Sim. Como é que a gente vai institucionalizar? Fica o perigo também, a reunião sempre acontecer no mesmo lugar, que você acaba institucionalizando um troço que é da sociedade civil organizada. Não é para ser institucionalizado. Uhum. Mas é muito doido. Tratar é para ser fluido. Mas é muito doido, às vezes eu conversando com algumas pessoas que trabalham, né? Às vezes os gestores. Eu não estou falando de município, não, estou falando às vezes. Assim, porque eu tenho um paralelo aqui, tenho meu trabalho artístico, e paralelo ao meu trabalho artístico, eu faço consultoria para entidade, instituição, secretaria. Às vezes eu fui agora para Icapuí. Ah, Icapuí? É, aproveitei e ainda fiquei ali na Carol, mas tem gente charlando e tal. Eu fui com minha esposa e fui lá. Que aí estão montando uma ideia de uma irada, uma ideia. Estou comprando uma tenda de circo, que ela vai ser móvel. E vão ficar rodando 4 praças e nessa tenda vão ter o quê? Internet gratuita. Irado, bicho. E Capuí tem uma gestão muito interessante. Tem. E outra coisa, é nativa, bicho. Porque lá o pescador é forte. Sim, tem um projeto de memória, inclusive compõe uma iniciativa, compõe a rede de memória do social aqui do Ceará. Que é ali na, eu não vou lembrar agora exatamente, mas eles fizeram, que é complicado o inventário participativo. Incrível. Ali eu fiquei de cara. Eu levei a câmera, faço um vídeo, fico lá nesse esquema de vídeo, eu levei a câmera, deu 5 da manhã, eu fui ver as janelas sair. Cara, tem uma incubadora lá, que também é vinculada à CSTS, que é do Estado, uhum, que a gente precisa conhecer essas incubadoras que acontecem no Estado. Cara, a galera doou GPS para o jangadeiro. GPS, bússola digital. Sim. Entendendo? São ciberjangadeiros. Tipo, cyberjangadeiros. Essa experiência com a Janaia foi justamente, só que no âmbito do quilombo, cyberquilombo, é a ideia. Uhum. Justamente porque, como tu disse, os terrenos hoje. Hashtag dia de Oxum. Hashtag Batalá. Eu tô aqui, o parceiro tá de São Paulo, olha, isso para, né? No terreno que eu frequento lá, casa da mãe Valéria, a gente montou uma biblioteca afro. 3 mil livros, bicho, assim, doado. A gente montou um projeto agora chamado Carrinho de Mão Terra. O que a gente faz? Pega um carrinho de mão, a própria CAD do terreiro faz o quê? Faz uma visita. Ó, tem um livro, tem o Pequeno Príncipe, livro de Iemanjá, livro de matemática. Roda na casa da galera e com 7 dias o carrinho passa de novo para pegar os livros, né? Tipo assim, até criar um hábito de evolução, porque ninguém tem biblioteca pública que não são integradas. Tipo. Eu conheci o Caçoar Literário foi Pernambuco. Não, foi no interior do Ceará. Eu trabalhando para o pessoal do Itaú Cultural Profundos. E o Caçoar era isso, o cara ia de bicicleta. Aí ficava circulando os livros pela cidade. Caçada digital mesmo. E aí é doido, quando eu estava conversando, lá em Capuí eu senti muito, e eu vou falar uma microvisão que eu tenho de um território. Capuí é uma cidade litorânea, fronteira com o Rio Grande do Norte, de praias lindas, Ave Maria. Eu senti o mesmo âmago que eu senti quando eu estava lá em São Paulo. É tipo, competição de gestão. Ah. É tipo assim, o equipamento cultural é um buffet e vamos ver quem é que bomba mais o seu respectivo buffet. Ei, galera, se tiver essa visão, o pessoal vou jogar, se tiver essa visão aqui, não, porque eu falo nosso concorrente, ó, e Capuí, se tiver essa visão, não vai longe, vocês têm que estar tudo no mesmo bolo. Não pode se impregnar da colônia do pescador. Do colonizador, tem que se impregnar da colônia. Na Fundação Casa Grande, rola esse comprometimento da cidade, ali, da comunidade. Né? Tem todo um processo de hospedagem comunitária. Sim. Eu fui para lá algumas vezes e, assim, você fica na casa dos pais do menino que está na fundação. Sim. E aí você paga no lugar de ficar no hotel, na pousada, você paga, fica lá convivendo com o menino que tu vai encontrar horas depois ali na fundação. E eles fizeram todo um processo de formação das casas do entorno para receber ele. Eu acho que é uma referência muito poderosa. Super essa, poderosa. Essa coisa de micropolítica. Micropolítica é muito potente. Né? Uhum. A gente falou de albergue. A rede de albergue é uma coisa, tipo assim, tem um amigo da gente aqui que ele tem um ateliê da Silva, junto com a Silvânia de Deus, que é um ateliê de modo independente e tal, e ele é itinerante, então ateliê da Silva em Recife, ela pega um monte de coleção, vai para Recife, fica na casa de alguém. A ideia das feiras também é coletivas, isso já é uma realidade, já existe, né? Sim. Acho que vem muito aquelas lojas também de São Paulo, meio que disseminou isso muito, aquelas lojas que tem na Galeria Augusta ali, que estão várias lojas, tem uma loja colaborativa, lojas colaborativas. A gente estava conversando sobre a necessidade primeiro de entender essa convergência de espaço público independente. Não, espaço independente. A gente, pô, tem um ateliê da CIO, aí tem um salão das lojas lá onde eu moro lá, que moro em cima e estou dentro da gestão também do salão, que é independente. Aí tem o Mambembe como centro cultural, onde vocês estão aí, o Cupi, né? Aí, tipo, os mesmos vão tentar criar um circuito. Certo. Então, vamos criar um circuito. Já tem, de alguma maneira, acesso a esse circuito? Vamos criar uma reunião semanal, quinzenal em cada ponto desse. Então, tipo assim, bicho, hospedagem solidária, entendeu? Total. E uma galera que vem de fora com esse perfil, ele já vem querendo encontrar esse tipo de coisa. Total, como né? Como a gente, por exemplo, não queria ficar no hotel, eu gosto, nem em outro lugar que é alienado à cultura local e à articulação tecnopolítica. E foi só chegar que já encontrou com a performer, com fulano, com outra pessoa que veio, vocês já se articulam facilmente. Esse processo da Fundação Casa Grande, eu sei porque nós tivemos uma oficina das casas, pronto, Casa de Patrimônio, que é uma política do IFAM, né? E nós tivemos uma oficina em Campinas, eu soube, através da Sônia, eu trabalhei no IFAM uma época, e aí ela contou. Tem um memorial do Homem Caribe lá. Formação de arqueologia, de antropologia, muito interessante. Eles têm um ferramental lá, uma apropriação local em torno na ideia de patrimônio na perspectiva comunitária, que é surreal. Assim, você vê as crianças de 12, 13 anos extremamente apropriadas, empoderadas do seu território. E essa formação incluiu, acho que Sebrae, algumas agências que deram uma consultoria no sentido da gestão hoteleira, para que todas as casas pensassem como é que é um quarto e tal, ter um menu mais ou menos também equilibrado, porque senão tu chega numa casa e tem uma puxada de bode, a outra levando o frio. Não, tem mais ou menos uma conversa interativa e as pessoas ficam hospedadas na casa, na comunidade. A gente lá em Campinas, por exemplo, está tentando isso há algum tempo, porque a gente sofre do ponto de cultura estar num local que é distante da área central, é minha periferia. O terreiro também é quando a gente faz eventos. Cenário de patrimônio e material, a gente organiza já há alguns anos. E aí vem a galera do Brasil todo. Aí você fica desesperado, porque tem que alocar alguém, não sei na onde, não sei o quê, alguém na casa, sem organicidade, sem potencial de troca. Sim, sim. E gerar minimamente uma economia ali que é realmente simbólica, é só para que a gente tenha referência. Essa lida com o espaço, os corpos, o espaço, isso interfere sobre o tipo de trabalho que é produzido. Sim. A comunidade responde, o modelo de pensamento é outro, você quer reduzir barreiras, barreiras, comunidades de manutenção, você sai do cartesiano. Exato. Sai do cartesiano. Não quer mais voltar. Sim, é ótimo, né? É mergulhar na porque as comunidades tradicionais, seja lá em Caiçaras, ou de Jogadeiros, elas sofrem já dessa asepsia, né? Que as pessoas já têm. E no momento em que a gente está vendo um mundo extremamente reativo, Só depois do